covarde. Chama depressão. Não adianta fazer cara de choro, nem me pedir socorro. Essa farsa não vai mais rolar. Pensa que ainda vai me enganar. Pensa que ainda vai me enganar. Você sempre mentindo e eu te esperando para acreditar, pra te perdoar. Mas como no jogo o seu tempo acabou de estourar. Agora vai, some como flash da minha vida, sem ter direito a nenhuma despedida. Nem precisava mais se explicar. Agora vai, some como flash da minha vida, sem ter direito a nenhuma despedida. E dessa vez não vai mais voltar. Você sempre mentindo e eu te esperando para acreditar, pra te perdoar. Mas como no jogo o seu tempo acabou de estourar. Agora vai, some como flash da minha vida, sem ter direito a nenhuma despedida. Nem precisava mais se explicar. Agora vai, some como flash da minha vida, sem ter direito a nenhuma despedida. E dessa vez não vai mais voltar.